Neo Rock Zone, your online radio station. Bem, amigos da Neo Rock Zone, estamos ao vivo mais uma vez aqui na rádio e também no Facebook para a transmissão de mais um programa ao vivo recheado de rock and roll. Estivemos longe aí por algum tempo devido a problemas do nosso equipamento, trocamos o equipamento, já estamos com um estúdio novo. Estamos ao vivo aqui também no Facebook, já temos a Juliana assistindo, já temos o Birigui lá da Austrália assistindo também. É um prazer estar com vocês aqui novamente e transmitir o melhor do rock and roll para quem curte, porque é o melhor som que existe. É isso aí, certo? São 8 horas e 2 minutos, hoje é dia 16 de janeiro de 2020 e começamos mais um ano aí recheado de rock. Então vamos ao que interessa, vamos começar o programa de hoje. A gente inicia então com uma banda americana de heavy metal formada pelos irmãos John e Chris Oliva em 1979 na Flórida. O primeiro nome da banda foi Avatar, mas pouco antes do lançamento do primeiro álbum Sirens de 83, houve a mudança, já que Avatar já pertencia a outra banda. É considerado um membro importante do movimento heavy metal americano e é citado como influência-chave para muitos gêneros, muitos subgêneros, como power metal, progressive metal, speed metal, thrash metal, death metal e symphonic metal. A música de hoje vem do álbum The Wake of Magellan, de 1997. A gente vai ouvir então Savatage com The Storm. Alô. Thank you. Esse é um grande som de Savatage. A gente teve aí a guitarra solo de Al Petrelli rolando. É um grande som, adoro essa banda. E faz um som instrumental de responsa, né? Muito legal, grande som para iniciar esse programa aí de hoje. São 20 horas 7 minutos, temos mais gente ainda com a gente no, na live do Facebook. Temos a Sheila também, que é lá do Emily. Muito obrigado, valeu por estar com a gente aí. E vamos continuando o programa de hoje. Agora a gente vai com punk rock aqui na Neo Rock Zone. Essa banda californiana de São Francisco foi formada em 1978. É uma das bandas que definiu o hardcore punk durante seus 8 primeiros anos de vida. As letras de suas músicas sempre eram políticas, satirizando figuras proeminentes da política, tanto liberais quanto conservadoras, e a cultura popular em geral. Entre 78 e 86, eles atraíram muita controvérsia por suas letras. Muitas lojas se recusavam a ter seus álbuns nas prateleiras, provocando debate sobre a censura no rock. O álbum de estreia chamava-se Fresh Fruit for Rotting Vegetables, e é de 1980, e tem uma das suas mais icônicas músicas. A gente vai curtir então Dead Kennedys com California Uber Alles. Radio Station. A aí, tivemos Dead Kennedys com California Uber Alles aqui na Neo Rock Zone. Segundo som de hoje, punk rock de primeira aqui, grande som. Vamos tocar mais Dead Kennedys aqui na Neo Rock Zone, que é um grande som. Valeu, é isso aí. Vamos ver quem está aqui na live. Continuamos aqui com a Sheila. O Birigui teve que sair, mas isso vai ouvir a rádio depois. Que a gente vai gravar, né? Vamos colocar online depois. Valeu, o Rubens também está aqui com a gente. Valeu, muito obrigado. E é isso aí. Vamos continuando aqui o programa de hoje. Agora a gente vai com mais uma banda americana agora. Essa vem de Nashville, no Tennessee. Foi formada em 1987. Eles tocam um hard rock melódico e conseguiram um grande hit em 1990, que a gente já tocou aqui na Neo Rock Zone. A banda continua nativa após um hiato de 8 anos, de 92 a 2000. E o som de hoje vem do álbum de estreia chamado Last of the Runaways, de 1989. A gente vai curtir Giant com I Can't Get Close Enough. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí, esse foi Giant com I Can't Get Close Enough aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 18 minutos e a gente vai continuando com o nosso programa aqui. Já temos o Paulão aqui com a gente também na live. A Sheila disse que passou o programa para os amigos dela e queria que explicasse então como é que a gente faz para ouvir no celular. O melhor é baixar o aplicativo. O aplicativo chama Listen to My Radio. Listen to dois, né? Listen to My Radio, chama o aplicativo. Tem para Android e tem para iOS. Você baixa e aí na procura você vai lá e digita Neo Rock Zone, tudo junto. E aí vai aparecer a rádio. Você clica, dá um play, ele vai fazer o buffer, né? Vai carregar um pouco de memória e aí começa a tocar ao vivo. Legal? Então ouçam lá que no aplicativo é o melhor. Dá para acessar pelo browser do computador ou do celular também, que é neorockzone.listentomyshow.com. E aí você começa a ouvir a rádio. Mas o melhor é no aplicativo, a qualidade é muito melhor, certo? Legal, vamos continuando então. A gente vai para o quarto som de hoje. Essa é uma super banda anglo-americana formada em 2014. Sempre que eu falo super banda, eu explico o que é super banda. Super banda é quando músicos de outras bandas se juntam para formar uma banda com nomes conhecidos. Então, essa super banda foi formada em 2014 e já lançou um álbum de estúdio e um ao vivo no ano passado. Essa banda tem Jason Bohan na bateria, Vic Johnson na guitarra solo, Michael Anthony no baixo e o grande Sammy Hagar nos vocais e guitarra base. E o The Circle se prepara para 3 shows aqui no Brasil em maio. Estarei lá para conferir com toda certeza, esse não posso perder. Então a gente vai curtir The Circle aqui, Sammy Hagar and The Circle com Trust Fund Baby. Money's on a slow drain, Lord, Lord, dress my baby, running. Radio Station. Aí tivemos Sammy Hagar and The Circle com Trust Fund Baby aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 25 minutos. Temos mais algumas pessoas ouvindo também que já mandaram mensagem para nós. Temos o Pérez, que está ouvindo a gente também. Temos o Rômulo, que eu acho que ele está na Califórnia, se não me engano. Muito obrigado aí pela audiência. Valeu mesmo. E o The Circle, além das músicas próprias, deve tocar aí no show em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, se não me engano. Deve tocar músicas da carreira solo do Sammy Hagar, do Montrose, que foi a primeira banda dele lá nos anos 70, do Van Halen e do Led Zeppelin, pelo John Bonham estar também na banda, certo? Vai ser um grande show, não poderia perder por nada, certo? Eu queria convidar vocês para acessar o site www.archive.org. O site archive.org é onde a gente coloca os nossos programas gravados. Então você entra lá, www.archive.org. Tem na barra de busca ali, você coloca Neo Rock Zone, separado, né? Neo Rock e Zone. E aí vai aparecer quase todos os nossos programas, desde os testes que a gente fez, os programas pilotos e os programas ao vivo que fizemos aí ao longo do tempo. Tem quase tudo lá, tem os especiais, então esse daqui, quando a gente terminar, a gente vai já subir para lá também. E aí você pode baixar no seu computador, pode ouvir online também, no celular, no tablet, aonde quiser. Então é legal que dá para ouvir os programas anteriores aí, que tem muito som bom para ouvir. Legal? Então é isso aí, vamos ver quem mais está na live aqui. Ah, temos agora nesse momento algumas pessoas, as que já estavam antes, o Paulão, a Sheila. Muito legal, muito legal. Pessoal acompanhando aí também pelo Facebook. Eu explico mais uma vez, infelizmente na live do Facebook a gente não pode transmitir as músicas por questões aí de direitos autorais, o Facebook corta o som. Então deixamos a live para a gente interagir e o som vai pela rádio aí, pelo aplicativo, pelo browser, por onde você estiver ouvindo. Legal? É isso aí. Vamos continuar então. Agora a gente vai com uma banda de hard rock e glam metal fundada em 1989 em Norwalk, Connecticut. Seu primeiro nome foi Red Alert até o lançamento do primeiro álbum em 1990, quando mudou para o nome atual. Seu vocalista é o único membro da formação original que continua na banda. Já tocamos aqui na Neo Rock Zone seu maior sucesso, lançado em 91, e que fez parte da trilha sonora do filme Rockstar, com Mark Wahlberg. Hoje a gente vai com um som recente, lançado em 2017, na voz excelente de Milenko Matievich, que é o vocalista da banda. A gente vai curtir então o grande Steel Heart com Lips of Rain. Holding you, and I fell on through. Tocando aqui na Neo Rock Zone. Eu tô meio viciado nas bandas dos anos 80, essa glam metal, hair metal. Tem excelentes bandas, dá vontade de tocar tudo aqui, mas a gente vai tocando aos pouquinhos para todo mundo ouvir aí o que tem de melhor dos anos 80. Legal, muito bom som. Então aí, confirmando, o Rômulo realmente está lá na Califórnia. Temos o Luiz Akel também ouvindo com a gente aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. É muito importante para a rádio poder continuar aí tocando com vocês, legal? Muito obrigado mesmo. E agora a gente vai continuar com um guitarrista e compositor norte-irlandês, nascido em 1952. Tocou em bandas como Skid Row, a versão irlandesa do Skid Row, Thin Lizzy e Colosseum. Mas seu período de maior sucesso foi sua carreira solo, muitas aparições no Montreux Jazz Festival e, na minha humilde opinião, um dos três maiores guitarristas de todos os tempos e talvez o meu favorito. A gente vai então com a lenda Gary Moore com Separate Ways ao vivo aqui na Neo Rock Zone. but it's not good enough for you. Versão, meus amigos, que versão de Separate Ways com Gary Moore. Esse cara é espetacular, um dos maiores de todos os tempos. Infelizmente, ele nos deixou em fevereiro de 2011. Ele teve um ataque cardíaco quando estava em um hotel na Espanha com a esposa dele. Infelizmente, nos deixou. Perdemos um dos maiores da história, sem dúvida nenhuma. Um pouco de blues aqui no meio do rock and roll hoje, aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 42 minutos e a gente segue aqui com o programa. Agora a gente vai com uma banda sueca de hard rock, formada apenas por mulheres, em 2009. É um dos sons que eu mais tenho ouvido ultimamente. Apesar de ser formado em 2009, o seu primeiro álbum só saiu em 2014. Vieram mais dois depois da estreia. Em 2017, 4 das 5 integrantes deixaram a banda. Mas a sua fundadora, o nome dela é Filipa Nassil, guitarrista, não abandonou o projeto e conseguiu encontrar substitutos para continuar com a banda. Então a gente vai curtir o single, que foi lançado em 2017. A banda chama-se Thunder Mother e o som se chama We Fight for Rock and Roll. We don't need any affirmation. All we need is our imagination. Keep on going, overthrowing. We stay away from contamination. We're expecting a new sensation. We'll never stop, we have determination. We are warriors, we are survivors. We stand tall. Aí do Thunder Mother é muito competente, grande som, tô ouvindo bastante esse som ultimamente. Todos os sons delas são hard rock pesado, assim, muito bom. Vamos ver, temos mais pessoas aqui online ouvindo a gente. Temos o Márcio Imazaki, muito obrigado. Luiz Olavo, o meu amor que tá lá em Ilhabela também, tá ouvindo, muito obrigado, valeu. E o Mauro também, Mauro Xavier, primo aí, valeu, muito obrigado por estar ouvindo a gente, valeu mesmo. E continuando aqui com o programa, a gente vai ouvir agora uma banda de Los Angeles formada em 1996. Seu maior hit ficou 23 semanas no Adult Top 40 da Billboard, a segunda maior sequência da história da lista. Essa música era parte do álbum de estreia, Camino Palmeiro, que saiu em 2001. Eles lançaram mais um álbum em 2004 chamado Two. E vem desse álbum a nossa música de hoje. A gente vai curtir então The Calling, com Things Will Go My Way. I seems to work out right. I'm broken down again. So hold me now and say it's not forever. Maybe someday in time, well, things will go. Parte do álbum 2, o segundo álbum deles. E o The Calling, em 2005 a banda se separou, mas em 2013 o Alex Band, que é o vocalista, com uma nova formação, reviveu o nome The Calling. Em 2019 eles tocaram em São Paulo por 2 dias, infelizmente não pude ir, mas é um show que eu curto, já fui no show do The Calling, banda é boa, muito legal. Valeu, grande som. Eu queria falar para vocês agora do site Big Rock and Roll, que é nosso parceiro aqui na rádio. O site Big Rock and Roll, que é www.bigrockandroll.com. Lá você tem notícias sobre rock, você tem promoções, você tem coberturas de shows. Eu mesmo faço várias coberturas de shows lá pro site e a gente escreve uma resenha com fotos, então conta sobre os shows que acontecem aqui em São Paulo. Eles cobrem, inclusive, shows em Londres, já tivemos a cobertura do show do The Who lá em Londres, muito legal. E tem uma rádio ao vivo também, a rádio Big Rock and Roll, que fica no ar 24 horas com o melhor do Classic Rock. Você pode entrar lá no site e ouvir grandes sons que você ouve aqui também na Neo Rock Zone. Inclusive, a Big Rock and Roll está crescendo aí a olhos vistos. Hoje mesmo eu estava indo para o trabalho ouvindo a Kiss, e o site foi citado lá na Kiss FM, ao vivo, lá de manhã. Muito legal, parabéns Juliana, que é a dona do site e nossa parceira aqui. Muito legal, valeu, parabéns. O site crescendo aí muito. Legal? Então vamos lá, é www.bigrockandroll.com. Entrem lá e curtam o site que vale a pena. Valeu? É isso aí. Agora a gente vai com uma banda que é presença constante aqui na Neo Rock Zone. Ela foi formada em São Francisco em 1973. Tem 15 álbuns de estúdio na carreira e um incontável número de hits. Muitas músicas deles tocam no rádio até hoje. E eles surgiram como uma banda de rock progressivo até o seu terceiro álbum. No quarto álbum em diante, chamado Infinity, eles encontraram arranjos voltados mais para o pop e para o arena rock, que fez com que a banda fosse ouvida por muito mais gente. São mais de 75 milhões de álbuns vendidos na história mundialmente. E eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame na classe de 2017. Desculpa. A música de hoje vem do álbum Arrival, de 2001, e o vocalista nessa época era o Steve Algeri. A gente vai curtir então Journey com Higher Place. We'll be right back. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí, grande Journey com Higher Place. O Journey teve três vocalistas, na verdade. Steve Perry foi o primeiro e um dos mais cultuados, ou mais cultuado. Depois veio o Steve Algieri. E por último temos hoje o Arnel Pineda, que é um filipino, canta muito bem. A fase do Steve Algieri não é muito valorizada, mas teve vários álbuns com o Steve Algieri. Eu gosto muito também da fase do Steve Algieri. E esse som é da fase dele, do álbum de 2001, chamado Arrival, grande som. Na verdade, o Journey tem muitos, muitos sucessos, como eu disse. E eles vieram para cá em 2011, se não me engano. Foi um grande show aqui em São Paulo. E espero que eles voltem, porque com toda certeza irei novamente. Tivemos aqui na live o Michel, entrou lá direto de Londres, muito obrigado. Marcelo Eduardo Gomes também, valeu, muito obrigado por ouvir a gente. E vamos continuando o programa. A gente vai ouvir agora uma banda que é da Califórnia, de uma cidade chamada El Cerrito, que é na região da Grande São Francisco. Foi formada em 67 por dois irmãos. A formação original tocava desde 1959, primeiro como The Blue Velvets e depois como The Gollywogs. Apesar de sua origem ser ali da Califórnia, eles tocavam Southern Rock, com temas como o Rio Mississippi, os bagres, os peixe-gato, né? O bayou, que é como um rio sujo, pântano, etc., que é muito comum na área de New Orleans, que é onde vem as bandas de Southern Rock também, e do Texas também, claro. E eles se separaram em 72 com apenas 7 álbuns lançados, mas com um legado muito importante para o rock americano e mundial. A gente vai curtir então Creedence Clearwater Revival com Long As I Can See The Light. We'll be right back.

Fechar o programa de hoje, uma grande homenagem aí a um dos maiores bateristas de todos os tempos que nos deixou essa semana, Neil Peart, Rush, e com eles a gente encerra o nosso programa de hoje. Queria agradecer aí a todo mundo que entrou na live do Facebook, interagiu com a gente, que ouviu pelo aplicativo, que ouviu pelo browser. Muito obrigado a todos e fiquem ligados aí no site da rádio, que a gente vai logo estar ao vivo novamente. Valeu! Muito obrigado. Neo Rock Zone, your online radio station. Pessoal do Facebook, valeu.